eu me guardei sem nem te conhecer. Não sabia o seu nome, nem como iria ser, ó. Eu pedi pra Deus uma mulher virtuosa, que fosse de oração, mas que também fosse formosa. Mas me surpreendi quando te vi, eu sorri, ouvi os bem te vi cantando pra sola si. Nem dormi, fiquei sonhando acordado, Deus tinha me honrado. O seu tempo havia chegado, foi como eu sonhei, arrebatou meu coração, me tirou da solidão. O mocinho que rouba a princesa do vilão, estava tudo tão perto de mim. Eu olhei pra você, você olhou para mim. Tive que esperar, mas a resposta foi sim. Insegura, confusa, com dúvidas, uma jovem madura. Pois o homem aí fora só conta lorota, consegue o que quer e depois dá um fora. Peraí, diferente, já fui pilantra sim, mas agora sou crente, mudei de vida. Cê não acredita? Nem suas amigas que só palpita, quer me tirar da sua vida, mas você já é minha. O Senhor me confirma, vou me esforçar pro melhor lugar, ser o nosso lar, nossa sala de estar. Vou te respeitar e ser só seu, porque você é a mulher que eu pedi pra Deus. Minha princesa, minha aliada. Foi como eu sonhei, como eu pedi para o rei. O meu amado, presente do pai, para estar ao meu lado. A espera do Senhor, que Deus tenha o melhor pra você. Porque as bênçãos de Deus enriquecem, não acrescenta dores. O rei vai te abençoar. Foi como eu sonhei.